Seção 23 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Galo e a Raposa, de Esopo. Fugindo as galinhas com seu galo de uma raposa, subiram-se em um pinheiro. E como a raposa ali não pudesse fazer-lhes mal, quis usar de cautela, e disse ao galo: Bem podeis descer-vos seguramente, que agora acabou-se de assentar paz universal entre todas as aves e animais. Portanto, vinde, festejaremos este dia. Entendeu o galo a mentira, mas com dissimulação respondeu: Estas novas, por certo, são boas e alegres, mas vejo acolá assomar três cães. Deixemo-los chegar. Todos juntos festejaremos. Porém a raposa, sem mais esperar, acolheu-se, dizendo: Temo que eu não saibam ainda, e me matem. Assim se foi, e ficaram as galinhas seguras. Moralidade: um cravo tira outro cravo. Por este galo pode entender-se o homem sisudo, que quando outro com palavras o quer enganar, dissimula, fingindo que não o entende, e com palavras brandas se defende, que se o falso encontra homem avisado, quase sempre cai nos laços que armou. Fim de O Galo e a Raposa.